chegando, vai insistindo. A calmaria logo vai chegar e essa fase vai passar. E o vento forte vai passar. E a tempestade vai passar.